ao seu lado. Quantos beijos e juras perdidas. Não queria lembrar o passado para não complicar sua vida. Quantas noites chorei por você e zombaste dos carinhos meus. Mas agora que tudo acabou, só me resta lhe dar o meu último adeus. Adeus. E que outro me faça feliz quanto eu procurei fazer. Adeus. Nos caminhos que andares não encontrarás outro como eu. Adeus. E que outro me faça feliz quanto eu procurei fazer. Adeus. Nos caminhos que andares não encontrarás outro como feliz quanto eu procurei fazer. Adeus. Nos caminhos que andares não encontrarás outro como eu. Adeus. E que outro me faça feliz quanto eu procurei fazer. Adeus. Nos caminhos que andares não encontrarás outro caminho.